Atendendo o trabalho em Hayami. Hayami é uma cidade que está a 80 quilômetros da Grande Boston. E naquela viagem eu estava indo para ministrar na Escola Bíblica de Obreiros lá em Boston. Daqui do Brasil estava eu, pastor Gisiel, pastor Pimentel de Carvalho, e tinha alguns pastores de Portugal e outros ali da América, antes de começar a Escola Bíblica. Eu estive cooperando em um trabalho em Rayanes, e eu estava acompanhado da minha esposa e do nosso casal de filhos. E no sábado à noite, cooperamos na Igreja Batista Renovada ali em Rayanes. No domingo, pregamos na nossa Assembleia de Deus. De domingo para segunda, quando eu estava hospedado com o pastor da Igreja Batista Renovada, deveria ser mais ou menos 4 horas da manhã, quando fui despertado, posso chamar isso de uma revelação. Não estou aqui querendo fazer doutrina com base em sonhos ou coisas semelhantes, mas o sonho também é uma linguagem do Espírito Santo. Espantei-me com a presença de um irmão que estava naquele quarto onde eu estava dormindo ou posando, e eu conheço aquele irmão. Eu sei onde ele mora aqui no Brasil, e aquele irmão apareceu para mim e disse-me: pastor Gilmar, você não foi à África? E eu espantei, e ele continuou e disse: eu estou chegando de lá. Todos os pastores estavam me esperando, e o irmão não foi. E aquele irmão na visão me disse: mas eu estou aqui para lhe dizer que eles me mandaram um recado. Escolha uma data na sua agenda, pois eles estão me esperando. Nisto eu acordei por completo, comecei a chorar. Orei e disse: Jesus, o que está acontecendo? Tu sabes que eu vivo em função da tua obra. Eu não tenho o menor contato na África, mas disse: eu estou à tua inteira disposição. Irmãos, naquele trabalho ali na América, eu recebi um convite pelo pastor Moutinho para estar em Aveiro, em Portugal. Estive cooperando em Aveiro. Com este trabalho em Aveiro, recebi um convite para realizar uma grande cruzada em Lisboa. Voltei e realizei a cruzada em Lisboa. Estava comigo o cantor que sempre nos acompanha quando é a nossa cruzada, o cantor Júnior, lá de Curitiba, no Paraná. E realizamos aquela cruzada em Lisboa. Na última tarde daquela cruzada, pois a maioria dos trabalhos na Europa, trabalhos nas igrejas, são realizados à tarde. Na última cruzada, última concentração daquela cruzada, um domingo à tarde, em um sindicato, um auditório do Sindicato dos Operários, Voz dos Operários, nós tínhamos ali cerca de 3 mil pessoas, 3 mil portugueses, um ajuntamento evangélico em Portugal. Com uma quantidade desta, corresponde no mínimo a 30 mil pessoas aqui no Brasil. E naquela tarde houve muitas conversões. E na hora da oração pelos enfermos, uma senhora soltou as muletas e andou livremente e foi curada para a glória de Deus Pai. E aquela cruzada estava sendo toda filmada, por sinal temos fita de vídeo, não aqui, temos no nosso escritório de evangelismo fita de vídeo daquela cruzada. Deixe que lá em Lisboa está uma missionária por nome Candy, uma senhora de quase 80 anos de idade, moçambicana, morando em Lisboa. Ela passa o mês inteiro visitando penitenciários, hospitais, coletando roupas, remédios. Quando chega o final de mês, manda tudo para Moçambique. E ela pegou uma das fitas de vídeo daquela cruzada e mandou para Moçambique. E eu recebi o telefonema do pastor Bacelau Castanha, que dizia: Pastor Gilmar, nós assistimos o trabalho que foi realizado em Lisboa. Vem nos ajudar. Nós precisamos de uma cruzada desta aqui. Aí lembrei-me daquela revelação, daquele sonho. Irmãos, fizemos uma campanha a nível de Brasil, lutando pelas passagens, e fomos e chegamos até Moçambique. Para chegarmos ali, foi o maior desafio da nossa vida. Foi comigo um pastor do Rio de Janeiro, que sempre nos acompanha nas cruzadas, ministrando estudo bíblico durante o dia, porque nas cruzadas eu me reservo para pregar nas noites. E o cantor Júnior estava comigo. Nós fizemos um voo de São Paulo até Joanesburgo. Joanesburgo é África do Sul. A África do Sul é quase primeiro mundo e completamente diferente da África negra, propriamente dita. Lá onde está o Mandela, África do Sul, Joanesburgo. Irmãos, quando nós chegamos em Joanesburgo, tínhamos que ficar ali 2 dias para fazermos a aplicação do visto. Conseguimos o visto e entramos em Moçambique, porque aqui no Brasil não existe representações de Moçambique, não existe embaixada. Então tivemos que ir para Joanesburgo, conseguir o visto ali, para então entrarmos em Moçambique. Mas quando nós chegamos em Joanesburgo, o irmão Júnior disse para mim no aeroporto: Pastor Gilmar, eu estou me sentindo mal. E ele estava com uma febre muito forte. E eu pensei, deve ser a altitude, porque Joanesburgo está a quase 3 mil metros acima do nível do mar. Então é natural provocar tonturas, dor de cabeça. Eu disse, deve ser a altitude. Irmãos, para resumir, aquele irmão foi adoecendo, ele é um homem de uma estatura mais alto do que o pastor Carlos. Um homem zarrão. E ele foi adoecendo. O missionário Eliel, lá de Belém do Pará, que está trabalhando em Joanesburgo, que foi quem nos hospedou até conseguirmos o visto, providenciou Treptex de 500 miligramas e deu para o Júnior beber, tomar, e não passou aquela febre. Quando eu espantei, ele me disse: Pastor, não estou mais conseguindo falar. Já estava só mesmo bocejando e fazendo alguns gestos. Quando eu fui lá no banheiro de onde estávamos hospedados, eu vi sangue na pia, sangue no chão. E eu contei, disse: o que está acontecendo, irmão Júnior? E ele só fazia alguns sinais. Irmãos, ele botava sangue pela boca, pelo nariz e pelo ouvido. Ficou tão doente, ele passou quase 24 horas sem poder beber um copo d'água ou de leite. Quando eu vi aquele homem naquela situação, a estas alturas já tínhamos conseguido visto para entrarmos em Moçambique. Era mais ou menos 6 horas da tarde, no horário de lá, 5 horas a mais do que aqui, a diferença de fuso horário. E aquele homem zarrão estava estendido na cama, só gemia, levantava, ia na pia para escarrar, e aquela situação tremenda, sangue na garganta, sangue do nariz, sangue do ouvido, e uma febre tremenda. E eu ajoelhei-me, quase que no pé da cama onde ele estava, e comecei a orar. Eu disse: Jesus, o que está acontecendo? Ainda não entramos em Moçambique, este homem está aqui quase morrendo. O que está acontecendo? Passei 1 hora ajoelhado e o Senhor não me disse nada. Continuei orando, gemendo, chorando, ouvia o gemido do Júnior. Passei 2 horas ajoelhado e o Senhor não me disse nada. Eu passei 3 horas ajoelhado, a ponto de pensar: Senhor, será que eu estou aqui? Eu vim aqui influenciado, movido simplesmente pela vontade de vir conhecer este lugar e vir ao continente africano. Senhor, o que está acontecendo? 3 horas e o Senhor não me disse nada. Com quase 4 horas ajoelhado, prepare-se, eu sei que muitos aqui, não sei, eu penso que a maioria não tem ainda essa fibra, este nível espiritual para o visto agora. Mas se você tem, receba. Com quase 4 horas ajoelhado, o Senhor começou a usar o ministério. Eu comecei a chorar e orava em línguas estranhas. Mas naquele mesmo momento que eu orava e gemia em línguas estranhas, eu entendi as línguas que eu estava falando. E quando eu comecei a orar e chorar em línguas estranhas, o Senhor disse assim para mim: meu filho, agora eu falo contigo. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Ele disse: meu filho, no voo que vocês fizeram de São Paulo até esta cidade, naquela aeronave, um filho do diabo, no mínimo um feiticeiro. O Senhor me disse: um filho do diabo sentiu-se mal com a vossa presença naquela aeronave, discerniu a vossa missão, vos odiou no espírito e investiu contra vós e feriu este meu servo. E eu, meu filho, eu permiti isto para vos alertar. Mas agora levanta-te e põe as mãos sobre ele, porque eu vou curar. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Levantei-me. Contei isso para o irmão Júnior, para o pastor que está comigo, e disse para ele: eu vou impor as mãos sobre você. Convidei o pastor Natalino, que estava comigo, e disse: vamos impor as mãos sobre ele. Oramos mais uns 5 minutos. Quando terminamos de orar, o Júnior levantou-se, cantou um hino bem alto, suou aquela febre, falou em línguas estranhas e disse: pastor Gilmar, mande chamar o missionário Eliel, porque eu estou com fome, eu quero comer. Aleluia! Jesus o sarou instantaneamente, cantou durante 12 dias em Moçambique e nunca mais sentiu mais nada. E naquela cruzada, Jesus salvou 512 moçambicanos para a glória, glória, glória do seu santo nome. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando nós chegamos em Moçambique, 10 horas da manhã, um calor de 40 graus. 40 graus. Moçambique viveu 15 anos de guerra civil. 15. O país está quebrado, destruído, miserável e sujo. Na linguagem do goiano, está fedido. E essa é a grande verdade, sujeira para todo lado. 15 anos de guerra civil. Sabe como começou esta guerra? Por causa de 2 partidos políticos. A RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, fez oposição ao governo organizado da FRELIMO, Frente Liberal Moçambicana. E da noite para o dia, estourou-se uma grande guerra civil. A nação começou a matar-se, a destruir-se. Eu vi organizações do governo passado na corrente o cadeado. Os pastores me disseram: pastor Gilmar, muitos templos aqui foram demolidos, outros passaram a servir de depósitos de armas, e assim por diante. 15 anos de guerra civil. Os bandidos da RENAMO, como eram chamados, soldados da RENAMO, que não eram treinados e não tinham exército organizado, sabe o que faziam? Passavam no centro de Moçambique com caminhões, pegavam jovens de 18, 19 anos, levavam-os à força para os campos de concentração, aplicavam-lhes tóxico, entregavam a ele armas de fogo, armas pesadas, e diziam: agora podem entrar na cidade e agir. E eram esses jovens, cheios de tóxico, sem saber o que estavam fazendo, que matavam pessoas, rasgavam senhoras pelo meio, estupavam jovens. Eu estou numa foto com um irmão que não tem a mão, e eu estou perguntando para ele o que foi que lhe aconteceu. Ele me disse: pastor, uma noite eu estava voltando para a minha casa, quando o bandido da RENAMO me encontrou e cortou a minha mão. Irmãos, eu visitei um hospital em Moçambique. Pastor Castanha me disse: o senhor está vendo este hospital? Eu fiz uma foto daquele hospital. Ele disse: na calçada deste hospital, eram derramados aqui. Carros e carros de pessoas, trazidas dos campos de concentrações, pessoas mutiladas, uns sem perna, outros sem braço, outros sem os lábios, outros sem os órgãos sexuais, que era tirado para dedicar ao diabo. Aqui eram despejados com quem despeja uma carrada de pedras. Muitos morriam aqui porque o hospital estava cheio e não tinha mais leito disponível. 70% da população moçambicana está sofrendo de hepatite e de cólera. Para entrarmos naquele país, tivemos que tomar uma injeção que tenha uma vacina que tem validade para 10 anos. Meus irmãos, olhem aqui para mim. Quantos de vocês aqui sabe o que é um pilão? Quem sabe o que é um pilão? Levante a mão, olha, irmão. O maranhense que não souber o que é um pilão, não sabe o que é feijão também. Né? Sabe por que eu estou perguntando para vocês? Pastor Tino e a sua esposa, disse, pastor Gilmar, a ignorância, as atrocidades durante a guerra aqui foi tanta, que aqui chegou ao ponto de uma vez um soldado da Renan pegou uma criança assim, uma criança que ainda mamava, pegou das mãos da mãe, dos braços, colocou em um pilão e começou a socar, começou a moer. Quando aquela criança estava só o bagaço, só os ossos, pegou, jogou em cima da mãe e disse, agora come. Agora come. Irmãos, olhem aqui para mim, estes olhos que estão vendo vocês aqui agora. Eu vi quase de 10 mil pessoas sentadas no chão. Uma das noites, na última noite da cruzada, que eu estava me preparando para esse meu microfone, o pastor Laurentino Molucco bateu assim na minha perna e disse, pastor Gilmar, você está vendo este povo cabisbaixo, calado, triste de si? Não pense que nós não estamos satisfeitos com o resultado da cruzada, nós estamos satisfeitos. Este povo está assim triste, cabisbaixo. Sabe por quê? Porque a maioria deles ainda não comeu nada hoje, isto era 7 da noite. Ainda não comeu nada. Crentes e descrentes estão se alimentando de uma sopa de farinha de milho enviada pela igreja de Filadélfia, lá da Suécia. E eu vi muitos tomando, bebendo aquela sopa em litro de óleo vazio, saco plástico vazio, e é tudo que eles têm para comer. Vou dizer uma coisa que vocês podem guardar. O homem que pisa na África, nunca mais ele é o mesmo. Nunca mais. Ele aprende que não adianta o egoísmo, não adianta o espírito de grandeza, não adianta a autossuficiência, nada. Nós vivemos uma época de porfia tremenda, quando uns procuram pisar o outro, apagar a luz do outro, matar se for possível. O homem que pisa na África, nunca mais ele é o mesmo. Uma daquelas noites, antes de pregar, comecei a chorar. Quando olhei para aquelas crianças, magras, esqueléticas, descalços, me lembrei hoje do meu casal de filhos, a Kézia e o Kemuel. Jesus me deu um casal de belos filhos que hoje já estão estudando. E eu comecei a olhar para aquelas crianças e dizia comigo, sentado antes de receber o microfone, dizia, Jesus, por que que os meus filhos têm o direito de calçar, de vestir, o quarto para dormir, o tote para beber, um brinquedo para brincar. Que essas crianças não têm esse direito, Jesus. Por que, meu Senhor, por que? E começavam a chorar. Irmãos, o nosso Brasil ainda é o mar de rosa. Ainda é o mar de rosa. Mas foi ali, naquele país tão miserável, tão sofrido, que Jesus salvou 512 moçambicanos. Aleluia. O maior desafio que eu enfrentei durante 12 dias foi esse, meus companheiros. O que pregar para aquele povo foi o maior desafio. Pela graça de Deus, eu tinha escondido na cruz de Jesus. Temos alguns sermonários, um para cada assunto. Paracatologia, missiologia, escatologia, eclesiologia. Mas eu me vi numa situação de abrir aqueles sermonários e dizer, Jesus, o que é que eu vou dizer para este povo? O que é que eu vou ensinar? intérprete, povo miserável, faminto, analfabetos. Eu estava num país de língua portuguesa, tive que pregar com intérprete, porque tinha que pregar para um dialeto chamado afriquense, porque durante os 15 anos de guerra civil, fecharam-se as escolas, a maioria da população moçambicana é analfabeta. O que eu vou falar para este povo? Eu vou dizer que o Senhor é o pão da vida, se eles estão morrendo de fome. Eu vou dizer que o Senhor é Jeová Rafa, se eles estão aí, uns com feridas expostas. Eu vou dizer que o Senhor é a água da vida, se eles estão aqui morrendo. O que é que eu digo para este povo? Chorava o dia inteiro para saber do Senhor o que deveria dizer. Era o maior drama. Mas é o Espírito Santo que sempre é fiel. E disse, meu filho, fala para eles que no tocante a isto, ainda há esperança. Aleluia. Preguei aqueles dias sobre esperança, esperança, esperança, esperança. Aleluia. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu estou voltando a Nampula, no norte da África. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você ore para que Deus venha nos abrir as portas. Para chegarmos até ali, nós precisamos, cada passagem, de $2.830. É muito, mas para o nosso Deus não há impossível. Não há impossível. Levante a sua mão comigo assim. Olha aqui para mim. Irmãos, eu sou lavado no sangue de Jesus. Estou aqui falando uma verdade para vocês. Aleluia. Aleluia. Sentados, mesmo sentados, cada irmão faça uma oração agora e diga: Senhor, provê o necessário para que pastor Gilmar, sua equipe, seus companheiros possa voltar e realizar aquela cruzada. Faça esta oração agora, mesmo assim como você está. Aleluia. Ore. Ore agora. Oh, aleluia. Oh. Oh. Oh. Oh. Irmãos, eu quero ministrar um pouco a palavra de Deus para vocês. E preparem-se, porque haverá testemunhos de muitas curas aqui nesta tarde. Para continuar o assunto de manhã, que o Espírito Santo não nos permitiu continuar. E Jesus começou a batizar, nós conferimos até 90 batizados com o Espírito Santo. Eu costumo dizer que a melhor mensagem é aquela que o Espírito Santo faz a conclusão. Aleluia. Então ele quis fazer daquela maneira de manhã. Mas para continuar aquele assunto, leiamos no segundo livro de Samuel, capítulo 21, no versículo 15 ao 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, de 15 a 22. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Esbibenobe, descendente dos gigantes, o peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zabita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaeré, Origi, o Belenita, feriu Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como do eixo do tecelão. Houve ainda outra peleja, foi esta em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo, também esse descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Vamos voltar a ler o versículo 22. Estes quatro nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Preste bem atenção no que nós temos a estudar. Nós começamos de manhã meditando sobre o primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 10, que nos 16, 10 e 6, que diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu profetizarás com ele, e serás mudado em outro homem. E eu mostrei a vocês que isto estava se referindo a Saul, mas Saul fugiu da direção de Deus, saiu da vontade de Deus, e então a promessa veio para Davi. E vocês estão lembrados que nós vemos de manhã, olhem para cá, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. E então Samuel derramou o chifre do azeite sobre a cabeça de Davi e ungiu perante os seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. É daí que nós vamos continuar. Olhe para cá. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Depois que o Espírito de Deus se apossou de Davi, houve alguns segredos na vida de Davi. Primeiro segredo: Davi passou a ter uma vida mais íntima com Deus. E eu lhes digo, todo crente que vive na plenitude do Espírito Santo, ou que vive sob a orientação, a graça e o enchimento do Espírito, ele vive uma vida mais íntima com Deus. É por isso que no Salmo 63, Davi fala da sua intimidade, da sua aproximação de Deus. Davi chega a dizer: oh meu Deus, o meu corpo te deseja, o meu corpo te deseja uma terra árida. No Salmo 63, versículo 8, Davi diz assim: meu Deus, eu te sigo de perto. Todo crente cheio do Espírito, ele segue e serve a Deus de perto. Aleluia! Davi passou a ter uma íntima comunhão com o Senhor. Depois que o Espírito de Deus tomou posse de Davi, aconteceu um outro segredo. Davi encontrou forças para sacrificar a Deus. Guarde bem isto: força para sacrificar. A vida cristã não é um mar de rosa. Não, mil vezes não. A vida cristã é uma guerra, é uma batalha constante. E todo genuíno filho de Deus deve saber isto e saber que a sua vida é uma batalha, é um sacrifício, é uma renúncia, é uma oferta a Deus. Ainda hoje, o Espírito de Deus na vida do cristão é o segredo, é a força motriz que ele leva a uma entrega sem reserva, a fazer sacrifícios grandes, tremendos, que depois o próprio crente diz assim: meu Deus, como foi que eu suportei esta luta? Como foi que eu tive condições de pagar um preço tão alto? Não foi você, foi o Espírito de Deus que me capacitou e deu resistência, fibra, para sacrificar. O Espírito Santo sempre faz isto. Fez isto com Jesus Cristo. Ouça o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus. Se não fosse o Espírito Santo, Jesus não teria chegado até a cruz do Calvário. Não. Não aguentaria. Não suportaria. Foi o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus, quando veio a este mundo, ele veio sob duas naturezas: a natureza humana e a divina. É por isso que na natureza humana ele disse assim: tenho sede. Na divina ele já se adiantou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia! Ele veio sob duas naturezas. E quando ele estava no horto do Getsemane, Getsemane, que no original significa prensa de azeite, quando ele ali estava, ele sentiu o impacto da natureza humana. Ele, a Bíblia diz que ele deixou os discípulos, afastou-se espaço de quase 1000 metros, prostrou-se rosto em terra, colocou o rosto entre os joelhos e disse assim: Pai, Pai, se possível for, passe de mim este cálice, sem que eu beba. casa. Jesus estava sentindo a proximidade da morte. Jesus estava sentindo a dor da morte. A natureza humana estava com medo. Ele estava sentindo o impacto. Ele vai lá de novo, as lágrimas começam a descer, porque Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz: e ele clamou com grandes lágrimas aquele que eu podia livrar da morte. Parece que posso vê-lo agora chorando e dizendo: Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba. E sabe o que é que eu vejo? Eu vejo o diabo ao derredor, usando a sua última artimanha. Quando o diabo chegou lá, que ouviu Jesus dizendo: Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba. O diabo voltou alegre. Não é doutrina, mas digo a luz da Bíblia. Voltou alegre, foi lá no arraial do inferno e disse a toda laia infernal: prepare-se, prepare a festa. O filho do homem não vai aguentar. Ele está desistindo. Ele não vai chegar na cruz. E se ele não chegar até a cruz, a vitória é nossa. A humanidade ficará em nossas mãos. Prepare-se, prepare a festa, porque eu venho dar o resultado final. Ele vai lá de novo. Ele vai lá, quando chega lá, Jesus está chorando, dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice sem que eu beba. O diabo volta pulando e diz: falta só um pouquinho. Ele está nas últimas. Ele está sucumbindo, ele não está aguentando. Ele não vai chegar até a cruz. Prepare tudo, a festa será grande. Ele diz: quando eu voltar agora, já é para começar a baderna, porque ele não vai. Já é para começar a baderna, porque ele não vai aguentar. Quando o diabo volta, o Espírito Santo chega na frente, chega primeiro, e Jesus vai dizendo: Pai, se possível for, faça de mim este cálice que eu beba. Aí o Espírito vem, diz a Bíblia, o qual pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus. O Espírito Santo chegou, revestiu a Jesus, e Jesus disse: contudo, ó Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Aleluia, aleluia, o qual pelo Espírito Eterno ofereceu-se a Deus. Depois que Davi foi revestido do Espírito, ele encontrou forças para sacrificar. Depois que Davi foi revestido do Espírito, tornou-se vitorioso, vencia toda a batalha. Irmãos, tem uns irmãos por aí que a vida inteira se lastimando, lamentando. A gente encontra ele hoje, ele diz: irmão, olha por mim que eu estou numa luta tão grande. A gente encontra ele na segunda, ele diz: ai, me ajude, o diabo está me perseguindo tanto. Enquanto ele na terceira, irmão, está lá, está assim: irmão, mas é uma luta, o diabo está tentando tanto. Para com essa conversa, irmão. Mas, pastor Gilmar, o diabo está me tentando muito. E o que é que eu vou fazer? O que é que diz a Bíblia? Trinta ele, irmão. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para com essa conversa, que o diabo está me tentando muito, está me perturbando muito. Diga: você vai sair em nome de Jesus. Resistir o diabo e vai empurrando ele. E vai empurrando em nome de Jesus. Crente cheio do Espírito, ele tem lutas, mas é vitorioso. Eu disse para vocês quando comecei de manhã: o Espírito do Senhor se apostará de ti, tu serás mudado em outro homem. Existe o carnal, o espiritual, existe o natural. Quando Davi chegou agora no campo, foi levar alimento para os seus irmãos, estava gigante, profanando, humilhando a Israel e Deus de Israel. Gigante Golias está dizendo assim: não existe Deus em Israel. Dá-me um homem a ele que lute comigo, e eu vou mostrar que não tem Deus em Israel. E os carnais que não têm ousadia, não têm autoridade, estavam tudo lá, com medo, cabisbaixo. Davi vai chegando assim, aí escuta aquele brado: não tem Deus em Israel, mas de um homem que lute aqui comigo, e eu mostrarei que não existe Deus em Israel. Quando Davi ouviu aquilo, Davi disse: quem é esse circunciso que está insultando Deus de Israel? Irmão, ninguém fale mal de Deus e da obra de Deus, cheio de um crente, cheio do Espírito Santo, perto de um crente, cheio do Espírito Santo. Não fale, não fale, porque leva o troco na hora. Crente cheio do Espírito resolve a parada. Davi diz: como é que é mesmo? O que é que ele está dizendo? Que não tem Deus em Israel? Quem é este circunciso? Tu saberás hoje, circunciso, que há Deus em Israel. Irmão, vocês querem saber quem era aquele homem que estava desafiando Israel? Era Golias. Se for mentir o que diz a Bíblia sobre o seu tamanho, ele tinha 3 metros e 20 centímetros de altura. Vocês já pensaram o que é isso? 3 metros e 20 centímetros de altura. Se ele vivesse hoje, eu penso que a primeira coisa que ele seria era membro da seleção de basquete dos Estados Unidos, cestinha. Cara, só lá emborcando. 3 metros e 20 centímetros. Preste bem atenção, meus irmãos. As armas de Golias, só a ponta da sua lança pesava 8,5 kg. Só a ponta da lança. Irmãos, uma vez que ele jogasse aquela lança dele, o arco, meu Deus do céu, invadia até o subconsciente. Só na ponta da lança, 8 kg. Irmãos, só a couraça que ele usava no peito para se proteger pesava cerca de 80 kg. Era aquele gigante. Uma couraça aqui, outra lança, outro capacete de proteção, e aquele gigante andava. E dizia: não há Deus, não há Deus em Israel. Sabe quem era Davi? Era o filho mais novo de Jessé. Pelo que a Bíblia diz, era de uma estatura mediana, ruivozinho, sardentozinho, mas bonitinho de aparência. Mas era assim, meio ruivo. Era Davi. Davi perto daquele Golias, irmãos, era simplesmente um desafio, era uma zombaria. Mas sabe o que aconteceu? Olhe para cá. O espiritual sempre é diferente. Eu li para vocês de manhã: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu serás mudado em outro homem. O gigante está gritando de lá, está dizendo: não há Deus em Israel. Aí todos os israelitas, irmão de Davi também, olhavam para o gigante e diziam: meu Deus, olha o tamanho do torque do gigante. Israel está perdido. Outros olhavam e diziam: meu Deus, olha o tamanho dos pés do gigante. É, não tem jeito para Israel. Outros olhavam e diziam: você está vendo? Olha o tamanho da lança desse gigante. Acabou-se Israel. Carnal é pessimista mesmo. Agora o espiritual tem visão diferente. Davi chegou lá, olhou assim, olhou e disse: olha o tamanho da testa desse gigante. Aleluia! Olha o tamanho da testa dele. É aí mesmo. Davi apresentou-se. E diz a Bíblia que quando Davi apresentou-se, o gigante disse: não estás pensando, menino, que eu sou algum cão, sou algum cachorro, para vocês virem comigo para o meu lado com essa fundazinha? Eu vou te rasgar pelo meio, vou te dar mais aves comer. Aí a Bíblia diz que Davi adiantou-se, correu em direção ao gigante. Crente, crente, cheio do Espírito, não recua não. A Bíblia diz: correu em direção ao gigante e disse: tu vem para mim com espada e com lança, mas eu vou partir em nome nome do Senhor dos Exércitos, tu sabes hoje que há Deus em Israel. Aleluia! Aleluia! Lá vai! A minha destreza pegou cinco pedrinhas. Oh, aleluia! Não faço disso doutrina, mas Davi poderia perguntar qual é a primeira que eu uso. Esta primeira pedrinha é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sinto o nome de Jesus. Quer qual é que eu uso? Príncipe da paz, não quero paz com esse inimigo. Não quero. Eu vou te derrotar logo de uma vez. É Deus forte, lá vai! E me diz a Bíblia que Davi correu, chegou lá onde estava o gigante, pulou em cima, cortou-lhe a cabeça, pegou a espada de Golias e saiu dizendo: adeus Israel, adeus Israel, adeus Israel, adeus Israel. Oh, aleluia, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu serás mudado de outro homem. Minha jovem, olha aqui para mim, meu jovem, qual é o gigante da tua vida? Qual é o gigante da tua vida? É o gigante do sexo oposto. Esse tem sido um gigante na vida da juventude. É o gigante da falta de aceitação. Qual é o gigante da tua vida que tem roubado as tuas forças? Nesta tarde, Jesus vai te dar força para pisar o gigante. Mas agora que eu quero que vocês entendam, até aí maravilha. Golias venceu, Davi venceu Golias, maravilha. Agora escutem, aonde eu li para vocês, segundo o livro de Samuel, diz que os filisteus tornaram a fazer guerra contra Israel. E sabe o que foi que eu li aqui? No segundo livro de Samuel, capítulo 21, Davi saiu para uma batalha, é outra. E quando Davi saiu para lutar, um gigante chamado Esbidenobe investiu contra Davi. Um gigante menor, pequeno, investiu contra Davi. Davi foi lutar com o gigante e não deu conta. Não deu conta. Esbidenobe, o outro gigante, estava já matando a Davi. Sabe por que Davi não deu conta? Porque Davi não reconheceu que estava cansado. Para essa segunda guerra, que os valentes de Davi disseram: fica aqui, gente. Não vai para a guerra, não. Não deixe que a lâmpada de Israel se apague. Fica aqui, ele disse: eu vou. Davi não quis reconhecer que estava cansado. E Esbidenobe, outro gigante, sabendo que Davi estava já cansado, investiu contra Davi e ia matando Davi. Irmão, escute o que eu vou lhe dizer. Na vida cristã, tem hora que você tem que parar de pregar, tem que parar de ensinar, tem que parar de cantar, tem que parar de viajar, tem que parar de visitar, tem que parar de fazer tudo, parar e correr para os pés de Jesus, só para se reabastecer, só para reabastecer. Davi não quis saber disso, estava cansado, mas não reconheceu. Olhe, reconheça o seu cansaço espiritual antes que o inimigo descubra isso. Antes dele descobrir que você está abatido espiritual, corra nos pés de Jesus e diga: Jesus, eu não estou sentindo mais aquela força espiritual. Eu não estou mais falando línguas estranhas. Eu não estou mais sentindo fervor. Jesus, eu estou prestando forças. Antes que o inimigo descubra. Antes. Muito bem. A segunda guerra, Esbidenobe invertiu contra Davi e tentou matar Davi. Sabe qual foi o erro de Davi, irmãos? É que no dia que ele matou aquele gigante, ele se descuidou. E eu li para vocês em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 22. E eram mais quatro gigantes nascidos na cidade de Gate. Sabe quem eram esses quatro gigantes aqui? Parentes de Golias. Parentes de Golias. Eram irmãos de Golias, parentela dele. Davi matou a Golias, mas esqueceu da que era uma família de gigantes. Uma família, tem crente que tem cuidado com um pecado aqui, outro pecado ali, e se descuida. Todo pecado tem a sua descendência maléfica. pecado, tem a sua descendência maléfica. Davi, no dia que pegou 5 pedrinhas e com uma derrotou a Golias, jogou as outras fora. Não joga fora, meu filho. Ainda tem mais 4 gigantes aí pela frente. Segura essas 4 pedrinhas e eu posso chamar essas outras 4 pedrinhas. Sabe de quê? Esta pedra, estas 4, é a fé. A Bíblia diz: tudo que vem da parte de Deus vence o mundo. E a nossa vitória é a nossa fé. A outra pedra é a leitura diária da palavra de Deus. A outra pedra é a oração. A outra é a comunhão com o Espírito de Deus. É congregar-se normalmente. Segura a tua arma espiritual, porque tem uma família de gigante investindo contra a tua alma. Davi está tentando vencer Esbibenob e as forças estão minguando, e Esbibenob está quase matando a Davi. Guarda esta verdade. Na vida espiritual, ou você mata ou você morre. Na vida espiritual é isto: mata ou morre. Se você não matar, você vai morrer. Parece que eu estou vendo, olhe para cá. A minha Bíblia fala de um homem chamado Absalão, homem mais bonito da face da terra. O cabelão de Absalão era uma coisa linda. Eu penso que quando amanhecia, Absalão pegava, penteava aquele cabelão no meio das costas. Ele sabia que o povo admirava aquela cabeleira dele. Ele ia andando assim, um reto, ia batendo no cabelo. E o povo dizia: mas que homem bonito esse Absalão. Ah, mas que cabeleira essa do Absalão. E aquilo ali, irmão, era o orgulho, a vaidade, a fraqueza de Absalão, o cabelo. Na vida espiritual, você mata ou você morre. Não brinque com o pecado. Absalão, tudo para ele era aquele cabelão. A Bíblia diz que um dia ele ia numa guerra, ia correndo montado no cavalo, e o vento começou a levantar o cabelo de Absalão, e ele correndo, correndo, daqui a pouco ele passou entre os galhos e ficou enrolado pelo cabelo, ficou empendurado pelo cabelo. O bandido veio e o matou. Morreu empendurado pelo cabelo. Na vida espiritual, ou você mata ou você morre. Cuidado, o que é que está roubando as tuas forças? Pastor Chumar, o pastor da minha igreja, já me orientou muito, mas eu não consigo deixar estas coisas. Pastor Gilmar, eu gosto disto, eu gosto daquilo. Se você não abrir mão, se você não matar este pecado, este pecado te matará. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu estava pregando num certo trabalho. Olha, irmãos, isto não é doutrina, não é regra, não sou extremista. Não estou fazendo isso doutrina, mas eu estava pregando no trabalho, como hoje de manhã Jesus começou a batizar. Começou a batizar. E tinha uma jovem na frente chorando tanto. Mas como aquela moça chorava pedindo batismo? Chorava tanto, mas não falava em línguas. E os irmãos colocavam, põe as mãos, eu orei por ela, ela não falava em língua, mas chorava tanto. E aquela moça estava com um arranjo no cabelo tão bonito, tipo uma flor assim, muito grande. E ela chorava e dizia: Jesus, me batiza, Jesus. Jesus batizando muitos outros, ela chorando, dizendo: me batiza, e não falava em línguas. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Veio uma velhinha lá de trás, uma irmã velhinha, eu nunca vi uma velhinha de passos mais ligeiro do que aquele. Veio uma velhinha lá de trás, eu vi quando ela levantou-se de lá. E a velha veio andando ligeiro. A velhinha veio aqui andando, veio ligeiro, chegou aqui na frente, passou a mão na cabeça da moça, levou aquele arranjo, voltou, e a moça ficou falando em línguas estranhas. Aleluia! Aleluia! Ficou falando em línguas estranhas. Eu não estou fazendo disso doutrina, eu não estou dizendo que isto é regra, mas por certo aquele arranjo existia uma influência muito grande no coração daquela jovem. O teu coração é de Jesus, é para Jesus. Porque não importa o lugar que você está, o mundo tem preso as tuas mãos, ferido está teu coração. Existe alguém a te olhar, seus olhos liberam um calor que vem te aquecer. Na hora do frio ou da dor, importa saber que o Senhor está com você. Não tenha medo de viver assim. O justo sei que sofre provações, mas Deus está na cova dos ninguém é capaz de dar a mão pra te levantar. A dor é maior e você chora e grita, eu sei, chegou a hora, não vou suportar. Não vejo uma rosa no caminho, a paz me deixou, estou sozinho e sem razão. Preciso achar a solução, Jesus, não me deixe aqui no chão, me dá a tua mão. Não tenha medo de viver assim, não tenha medo. Levando a cruz que é só sua. O justo sei que sofre provações, mas Deus está na cova do Senhor. Eu canto glória, Jesus é vitória e derrama em nós seu amor. Vem, vem com a gente, cante com a gente, tristeza já não reina mais. Jesus nos salvou e nos libertou e já derrotou Satanás. Levante as mãos, bata palmas, yeah, yeah, yeah. Solte sua voz, dê um glória, yeah, yeah, yeah. Levante as mãos, bata palmas. Que brilha em mim, Jesus é meu lume, meu sol. No mar dessa vida vou navegar, ele é minha luz, meu farol. Ele é minha luz, meu farol. levante as mãos, bata palmas. Yeah, yeah, yeah. Solte sua voz, dê um glória. Yeah, yeah, yeah. Levante as mãos, bata palmas. Yeah, yeah, yeah. Em Cristo nós temos vitória. Levante as mãos, bata palmas. Yeah, yeah, yeah. Solte sua voz, dê um glória. Yeah, yeah, yeah. Levante as mãos, bata palmas. Yeah, yeah, yeah. Em Cristo nós temos vitória. Yeah, yeah, yeah. Levante as mãos, bata palmas. Yeah, yeah, yeah. Solte sua voz, dê um glória. Yeah, yeah, yeah. Levante as mãos, bata palmas. Yeah, yeah, yeah. Em Cristo nós temos vitória. Yeah, yeah, yeah. Levante as mãos, bata palmas. Solte sua voz, dê um glória. Levante as mãos, bata num compasso acelerado. Ontem eu era menino, hoje sou homem barbado. Pois o tempo não dá tempo, o tempo não perde tempo. Enquanto você tem tempo pra te ir se preparar, eu vim aqui pra avisar. Ora, não vá se descuidar. Jesus Cristo não demora. Trate de se preparar. Ora, me diga o que tem feito com a sua juventude, com todo o seu vigor, com toda a sua saúde. Se você morresse agora, qual seria a atitude diante de Jesus Cristo? Pare um pouco pra pensar. Eu vim aqui pra avisar. Ora, não vá se descuidar. Jesus Cristo não demora. Trate de se preparar. E a vida tudo sobe, um dia tem que descer. Tudo que na vida nasce, um dia tem que morrer. O homem veio do pó e pro pó há de voltar. O corpo volta pra terra e a alma vai se encontrar diante do Criador. E eu vim aqui pra avisar. Ora, não vá se descuidar. Jesus Cristo não demora. Trate de se preparar. Que adianta ter dinheiro e ter fama, se de noite em sua cama você não pode dormir. Tua alma está aflita, teu coração está ferido. Bota Cristo em tua vida, se não meu você está perdido. Eu vim aqui pra avisar. Ora, não vá se descuidar. Jesus Cristo não demora. Trate de se preparar. E nesse canto que eu canto, esse canto que é um canto, eu canto em todo canto, eu canto pra avisar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que não tem Cristo no céu não terá lugar. Eu vim aqui pra avisar. Ora, não vá se descuidar. Jesus Cristo não demora. Trate de se preparar. E pro céu não existe atalho, não existe quebra-galho, não existe elevador. É só Jesus o Senhor que pode dar vida eterna. Meu amigo, meu irmão, e aquele que não tem Cristo já espera o caldeirão. Eu vim aqui pra avisar. Ora, não vá se descuidar. Jesus Cristo não demora. Trate de se preparar.